Sessão número 21, de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. 13 Sonetos, de Alfredo Pedro Guisado. Princesa Louca. Vejo passar na curva da Alameda uma princesa há muitos anos louca. Princesa cujo corpo é uma roca, em principados de faisões de seda. A sua sombra, uma lagoa azul. As suas mãos, tecendo pinheirais, lembram-me naus sempre chegando ao cais. Águia sem asas num palácio em tule. Seus dedos, pregos que pregaram Cristo. Olha-me longe, em seu olhar existo. Passo nas rezas de uma antiga boca. Arqueio-me a sonhar sobre marfim. Sou o arco com que brinca no jardim, essa princesa há tantos anos louca. Fim da sessão 21.